está tomando. Quando olho pra este mundo, eu fico muito triste, mamãe, pelo rumo que a humanidade está tomando. Este mundo vai aonde? Este mundo vai aonde? Este mundo vai aonde? Ah, este mundo. Para o que é positivo, ninguém mais queira ter. Para o que é negativo, todo mundo vai atrás. Doutorado e licenciado, nenhum sexo sabe distinguir. Trocar prazeres com sexo igual. Este mundo vai aonde? Este mundo vai aonde? Este mundo. Cristão mais odeia, e cristão mais mente, e cristão mais idolatra, e cristão mais fofoca, e cristão mais não ama. Este mundo vai ao